Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. O negado tá dizendo aqui que a internet tá doideirazona aqui, mano. Só o filé, mano. Fibra ótica. É, a fibra ótica é só 50%. A fibra ótica vai estar até embaixo. Tá mesmo que a fibra ótica. Qualidade de vídeo e áudio do Joel, Blu-ray. Qualidade de vídeo e áudio do Manel, cassete regravado. Ei, e ainda Manel. Sem luz, né? Ei, cara aqui perguntando, ei, Manel, quem foi que te disse que 5kbps de net era massa? É mesmo, viu, mano? Parece 5kbps mesmo. Discada, é, Manel, tu tá aí, velho. Ei, mas o pior que é 50 mega, viu? 50 mega, imagina se fosse 100 qual kbps. Qual é a tua conexão aí? Qual é a tua, ô Joel? 200 megas. Ixi, Mário. Pois é, igual lá de casa, mano. Sendo que aqui nesse bairro, aqui nesse fim de mundo aqui, não tem, não. É, mano, mas tu vai ficar aí pra sempre, é? Para sempre. Caraca. Forever. Morar aí agora. Não, eu vou passar só até o final do ano aqui, eu acho. Vixe. É quase pra sempre, né? É quase pra sempre, né? Mas não, acho que é só até o final do ano mesmo. Negado aqui tá dizendo que tu tá usando o computador que tu jogava Tibia. Não, mas é porque eles estão entendendo que eu tô usando o computador, é? Eu tô usando o celular, galera. É, tá no celular. Mas agora tua voz tá boa, mano, agora. Pois é, eu tô usando o celular. A conexão aqui é uma merda, de qualquer jeito. Ou seja, no celular ou no computador. Sabe qual é a empresa aqui, mano? Fala aí, mano. RNET. RNET, mano. Já internet é assim. É o ruim internet. Ruim net, é. É o R de ruim, aí net. É, ruim net. Vou perguntar fazendo pra galera aqui, vocês estão conseguindo escutar o Manel agora? A pessoa... Já pensou se algum dos ouvintes aí é trabalhar lá na RNET? Imagina se o dono da RNET ouve a gente. O dono da... Aí você putaria, isso é massa. Não, mas tu tem que reclamar, mano. Porque aí o cara da RNET Zona, ele vem instalar 500 GB na tua casa. Problema? Meu. Ei, Joel. Fala aí. Tanto que aí, mano, tem um serviço que é semi-dedicado, link dedicado pro pessoal desse lá. Semi-dedicado? Como é que é o semi-dedicado aí? Eu não sei como é, não. Só sei que diz eles que é melhor. diz eles que é melhor. Aí eu vou testar, eu pedi que eu pudesse testar essa conexão aí, porque eu faço live toda e essa conexão atual não tá dando certo. Aí eles vão me dar alguns dias pra testar, aí o dia pra testar é R$6. R$6, mano? Já vê isso. É, mano. A Degada tá dizendo aqui que o dono da RNET é o senhor Pinóquio, mano. Essa massa. Aí deu certo. É igual a minha foto aqui, ó. Esse gatinho aí, ó. Foi legalzinho, né? Ele é Ei! É, a aí, tá dizendo que tá dando pra te ouvir agora. Aí eu vou testar esses dias aí, eu acho que vai vir amanhã ou depois. Se a internet, se a energia voltar, né? Pior é, isso aí, mano, o vizinho que... O Manel tá sem energia na casa dele e tá com a internet ruim, né? Aí tu tá puxando a energia do vizinho, né, Manel? Aí? É, vou com a extensão aqui. Isso não pode, não. Ele tá dizendo aí um monte de Olha, o cara aqui dizendo aqui, mano, ó. RNET quer dizer Ribeiro Net. O Ribeiro, ó. Ribeiro Net. O cara lembrou do Ribeiro, mano. Ribeiro. Putaria. O Inter era um cara que andava lá na Lan House, lá no sul, caramba, lá de casa, no cabelo que eu tinha. E Beiruzão ficava aí batendo, dando ombrada no cara, né? Pra ver se o cara errava a sequência do Yuri, né? É bem bom, mano. Mas os fãs do Atos aí são doideiras, viu, mano? Os caras lembram. Eu lembro das Kombi. Eu lembrava, mano. Eu pensei nisso. O Helder Bruno aqui, Manel, tá falando aqui. O Manel até hoje cai nessas lábias aí de RNET. É o jeito. É porque aqui não tem outras empresas, não, mas só tem mais duas. Aí as duas é pior do que essa, parece. É, pois é, porque o Manel, ele tava morando aqui no bairro do Monte Castelozão, né, Manel? Aí agora... É, o bairro. Manel melhor teve... bairro de Fortaleza. E aí agora o Manel teve que se mudar provisoriamente, né, Manel? Pra... pra salvar a minha muito família. Longe, né? O Manel quer salvar o mundo do corona e não quer passar o corona pra ninguém, né, Manel? Aí ele foi passar pro pessoal daí, né? Aí, doido, só sei que eles vão vir aí nesses dias aí. Eu espero que a internet melhore. Pra mim, voltar a fazer as lives e tal. É mesmo, é. O Manel tá fazendo lives no Facebook agora, né, Manel? Lives no Facebook! É assim. O pior que descambou o cast, a gente ia gravar sobre um assunto e tá falando sobre outras coisas, nada a ver, né? É mesmo, mano. Eu acho que é Space. Agora Ray já foi pro cacete mesmo, né? Vamos falar sobre outras coisas aqui, né, mano? É, fala de outras coisas, aí muda o nome do cast. Aí depois faz o que era pra fazer. O Jonathan Rufino, Manel, tá perguntando aqui se já faltou água na tua casa aí. Na tua... Não, água não faltou, não. Ainda não, né? Ainda não. Porque aí já era putaria, né, Manel? Faltar energia... Não, mas só tá faltando energia porque a maluca da dona cortou, mano. Bicho, como é que foi isso aí, né? Baitola, velho. É, mano. É porque foi um mal entendido, mano. Eu liguei pra Coelz, que é a Enel, okay. Eu liguei para a Enel. Provedora de energia. A Coelz, né? A Coelz. Pra mim sempre pode ser Coelz. Eu liguei pra Coelz, aí pedi a religação da energia. Uhum. Sendo que quando eu pedi, a moça pediu o endereço e pronto. Ela não falou, o nome da proprietária é tal, você tá alugando ou você é o proprietário e tal, você vai botar no seu nome ou vai botar no nome da proprietária? Ela não perguntou nada, ela simplesmente, onde é que você quer ligar e tal, aí blá, blá, blá, blá, e passou desapercebido, nem eu me dei meu nome e nem a mulher pediu, aí ficou por isso mesmo. Aí quando foi no outro dia, ligaram. Aí o que foi que eu percebi? Eu disse, vixe, macho, deve ter ligado no nome da proprietária, né? Aí o meu irmão corretou e tá essa mulher aí, que é a dona. Eles é que fizeram as paradas pra alugar, né? Os cantos aí, os contratos, né? É. Aí, quando foi depois, eu avisei o Moura. Ei, cara, vou ligar a luz aqui, mas eu acho que tá no nome da proprietária, porque não me pediram o cadastro nem nada. Aí ele avisou a mulher. Sendo que a mulher malucona, ao invés de esperar eu trocar o titular, porque ele disse, o nome, a energia tá no seu nome, mas o meu irmão vai trocar o titular e tal, pode estar tranquilo. Eu tô só lhe avisando, caso chegue alguma carta, alguma ligação, você esteja sabendo. A mulher nem esperou. E a mulher logo, não esperou, mano. Logo foi cortando. A mulher ligou pra Coel. A mulher ligou pra Coel e disse, ei, menino, pode cortar a luz dele aí. Aí cortei, eu tô na merda. O Gustavo Gaspar aqui tá perguntando se a companhia de energia R Light também. Os caras são também. R Light, ó. A Ribeiros Energia, mano. Ei, mano, foi mal pai, ó, mano. A mulher deixou o cara sem energia, bem na quarentena, mano. Putaria, viu, mano. E sem internet também, né, mano? É a RNET. Mulher, né? Tem coração. Divulga aí o telefone dela aí, só pra negada passar um trote, uns trotezinhos pra ela. A mulher tá lá do Japão. que eles foram da vida. Ei, sem falar que a dona do apartamento tá lá no Japão, viu? É, não, mas já vi. É, bicho, manda toda poderosa no Japão. Toda convidada. Quer dizer que ela tá lá no Japão e tu tá aqui se fudendo. É toda gaiata, zona, né, mano? É o Soman. Irmão, o que é que o Gustavo esperar trocar o titulado, irmão? Não é a putaria, né, mano? Só porque o cara tá. Tá nada na vida dele. Só porque o cara tá sem CPF, né, mano? Sem CPF, né? É, mano, opa, é, mano. Aí, ei, moça, será que o dono bateu na porta? Não, claro que não, amor. Bom, o pessoal bate assim, ó. Não, cada dia tá me importando, tá? Hoje. Não, no dia a dia. Cuidado. Né? A família dele, não, não deixou. Não, amor. Acho que eles acham que a gente tá com a Nadia. Mas não deve nem perguntar. Não sei não, amor. Tá bom já. Acho que é a família dele. Amanhã eu vou ter que ficar olhando pra lá insistindo. Não, não deixa isso não. Os cadastros por e-mail não dá pra nada. É, mano, eu fiz o cadastro da ligação. Eu fiz o cadastro da ligação de novo no meu nome. Aí já durou. Fez no sábado ou foi na sexta? Hoje já é quinta e a negada não ligou. Mas pra cortar a luz foi no outro dia. Mesmo dia que a mulher ligou de tarde, ligou tipo na hora que o morador falou, a mulher deve ter ligado e já vieram passar. Mas que pau, mano. Foi poucas horas. Ele deve até gritar no povo do ouvido. Ele? Deve até gritar no celular, no telefone. Inclusive, mandem aí. Mandem aí perguntas pro Manel aí, só pra gente se divertir aí. É, e galera. Segue aí. Pega lá, gente, do Facebook. A galera aqui tá dizendo que tua esposa aí nem se apresentou no programa, mas já falou nem a frase, né? Foi mesmo, né? Tá participando aí apresenta. Direto, né? Tá participando, eles tão te ouvindo. Eu tava assistindo... A negada aqui no chat aqui tá impressionado porque tão descobrindo agora que tu é casada agora. Faz pouco tempo mesmo. A mulher aqui tem sorte, mano. Tem sorte, né? Tem sorte. Mano. Senhora até o Luiz, ó, os caras tão dizendo. Ela foi sortuda, mano. Ei, mas cadê o Neto, mano? O Neto sumiu. Aí, deixa eu ver aqui se ele tá aqui. Ah, não. Só pra não perder o costume, né? É, o Neto desapareceu. Foi abduzido, né? Manda aí o link pra galera aí, ó. Linkzão aí, ó. Na verdade, eu já botei, foi no link da descrição da live, viu? Pra galera que quer entrar aí nas lives do Manel, né? Quando voltar à internet, né, Manel? Quando voltar à internet do Manel, tem um primeiro link aí na descrição. É o Facebook Gaming. Facebook Gaming, né, Manel, agora? É, sim. Tem o primeiro link aí na descrição, é as lives do Manel lá no Facebook Gaming, ó. Só que tá uma merda, né, a internet aí não adianta porra, né? É, mas dá pra o cara ir lá, curtir uns vídeos lá, assistir as jogadas doideira. O Anderson Costa tá perguntando aqui se o Isaías já devolveu o MP3. Ainda não, né, o cara... Ainda não, mas a gente tem fé que vai chegar um dia que ele vai chegar. Ei, mano, ainda no ano passado, mano, o Isaías apareceu lá em casa. Vixe, foi não, fazer o que lá? Aí o meu irmão, o Júlio. Ei, mano. O meu irmão, o Júlio, perguntou pelo MP3. E aí ele falou o que, mano? Ele fica, ei, mano. A minha namorada que levou o bicho. O queixo dele é que a namorada dele levou o MP3. Namorada roubou o MP3 dele. É porque, tipo assim, o MP3 estava na casa dela, aí acabou o namoro que ele deixou lá, aí acabou o namoro e ele não foi mais na casa dela. Aí ficou lá, entendeu? Aí a mulher ganhou. Entendi. Esses aí são os mistérios do Asila, né, mano? Tipo, o MP3 do Isaías, né? O deck do Adonis, o né? O First Quest. O First Questzão da gente. E tem também a lenda moderna, né? Que é a placa de vídeo do Thiago Batman, né? Tu tá ligado que os três primeiros casos todos estão envolvidos em Isaías, né? Tiago Batman ali é apenas um aprendiz, né, na frente do Isaías, né? É, bom, eu me emprestei uma placa pro Tiago. O Tiago vendeu o computador com a minha placa e tudo. Então é isso aí, mano. Pobre rei do Manel. Já foi embora? Mano. Foi, né? Eu tô aqui. O Manel, mano, a gente tem um amigo em comum chamado Tiago Batman, né? Que ele tem esse nome porque ele ficava imitando o Batman, né, Manel? No trabalho, né? Ficava imitando o Batman direto, né? É. E aí ele pediu emprestado. Inclusive, mas ele é fã só do Batman Cavaleiro das Trevas. É, do Christopher Nolan. E aí, macho, o que acontece, mano? O cara, ele pediu a placa de vídeo do Mané emprestada pra usar no computador dele, né? Aí o cara, mano, vendeu o computador. E com a placa de vídeo do Manel, mano, ele tava só esperando. Tava só esperando ali botar a placa de vídeo do Manel pra vender o bicho com a. com a placa de vídeo, meu. E tu nem viu, né, no OLX, mano. O computador com placa de vídeo. Ele ainda passou um mês jogando, mano, pra disfarçar, entendeu? Disfarçar, né? Pra. Passou um mês jogando comigo o Titanfall, que é aquele jogo que tem uns robôs. Sei. Aquele bicho tava em promoção de R$20. Aí ele, ei, mano, compra aí pra mim jogar contigo. E tu ainda aí, comprou ainda, pra ele, velho? Eu também. Eu ainda comprei R$20 pra ele no jogo. É, mano, eu realmente tô. Aí ele. Tu mereceu ser enganado mesmo, aí, Thiago Bate. É, mano, quem tem um bom coração não merece ser enganado. Ô, putaria, esse Thiago Batman aí. A galera tá perguntando se esse celular aqui, mano, o Herculano Gama. Perguntando aí se esse é o S4 de 400 pau. Esse é lá aqui? É. O meu? É um iPhone 10. Não, é um Asus da iPhone 5. O Manel ficou puto agora. Eu fiquei puto. É um Asus. Deu uma estourada no áudiozão aí. Putaria, Thiago. Não, o Thiago Batman ali, bicho, é malaca, Manel. Ele uma vez ele chegou aqui, mano. Thiago Batman, né? Veio aqui no Batmóvel dele, que inclusive era um carro do pai dele, né? Na verdade. É. E aí, mano, esse bicho chegou aqui e aí pediu pra acessar a internet com o notebook. Aí ficou olhando lá uns sites lá de viagem, né, pro Rio Grande do Sul. Putaria. É, ficou lá olhando site de viagem, passagem aérea, não sei o quê. Oi, mas ele vendeu o computador pra isso, mano, pra viajar pro Rio Grande do Sul. Aí, mas esse bicho assim, né, aí encontrei a passagem, ó. Aí era 1.200, eu acho. Aí ele chegou assim e disse assim pra mim, aqui dentro de casa. Ei, me dá aí teu cartão aí. Me dá aí teu cartão aí. Aí como é que é, mano? Como é que é, mano? Me dá teu cartão? Tu é doida, mano? Não, mano, é só pra eu passar aqui minha passagem aérea, não sei o quê. Tu é doida, mano? Deixa eu dar meu cartão pra tu passar passagem aérea, mano? Aí, não, mas eu passo em 10 vezes aí tu. Aí eu vou te pagando aí, ó. Tá certo, mas. Tu é doida, mas. Tá certo, tu é doida, mas. Ai, daí. E é como o cara disse aqui, né? O Igor Dreamer, ele ainda diz só que é isso aí, só me dá teu cartão aí, menino. Só parcela 10 vezes. Tu é doida, mano? Segurar meu cartão. Um ano o cartão pendurado. Segurar o cartão dos outros durante um ano. Isso é muita galera. Ele vendeu tudo, mano. Ele tá vendendo tudo pra ir pro Rio Grande do Sul. Eu queria morar lá. Aí ele me chamou pra ir lá. Ele, ei, mano, vamos morar no Rio Grande do Sul, mano. Lá só tem gata. Aí, olha aí, mano. Lá vou mudar de estado pra ficar de mulher gata, mas aqui também tem, mano. Eu achei um aqui no fim do mundo. lá nos interior do fundo do mundo aqui do Ceará. O Helder Bruno tá perguntando aqui, e vocês não vão pro assunto da live, não? O cara chegou agora, né? O assunto da live já morreu, mas já se explodiu, né, o assunto da live aí. É porque era o assunto da live é estilo foguete da SpaceX. É, foi cancelado, né? Foi. O lançamento vai ser só, ou melhor, foi remarcado. É, foi, vai ser remarcado esse assunto aqui da SpaceX aqui. A gente tá fazendo tipo um testezinho de live, né, Manel? Testando a live do Manel aí, ver se tá prestando. Ai. Vê, Manel, o Bruno Lula aqui tá perguntando, e a empresa de móveis, Manel, tá trabalhando mais lá, não? Tô não, ó. E quem tá vendo aí, quem é a dona hoje em dia é a menina que trabalhava comigo, ó. É, mas trabalhava com a gente, né? Agora é a dona zona, né? A dona... Tá, ela casou com o magnata do dinheiro aí, magnata Pardal, aí ganhou... O magnata dos sorvetes cremosos de Fortaleza. Aí ele comprou a loja pra ela tomar de conta e tal. Foi ele que comprou, mano? É, eu acho que ela ia ter dinheiro. Ixi, mancha, o bicho é arrombado. Ele ajudou, né? Cara, é arrombado. Não, quer dizer que ele ajudou, né, mano? Eu acho que ele é que é o dono. Área. Não sei. Só sei que eu acho que ele tem ajudado, entendeu? O negado tá perguntando aqui, o Manel. O Bruno Lula de novo tá perguntando se tu. Ah, não, foi o Pedro Dragon Blade. Tá perguntando aqui se tu ainda é caminhoneiro aqui. Não, ó. Tu saiu, né, desse trabalho. Não, vou falar em caminhoneiro e pedir. Me perguntar uma coisa, tem que mandar um abraço pro Leandro. Exatamente, o Leandro, cadê o nome dele? Deixa eu ver aqui. É o Leandro Estúdio K Aerografia. Xê, mano, tu é doido. O cara ainda meteu uma propaganda no nome dele. É, deixa eu fazer isso. Manel, você aí me deu uma ideia, mano. Teu nome é o link da live, né? Das tuas coisas. É, vai ser assim agora. É o manelfacebook.com. É, me deu uma boa ideia, ó, mano. Mas tu saiu por quê, Manel? Porque tu tava dormindo na estrada, né? Inclusive teve uma história dessa, né, Manel? Que eu tava quase dormindo na estrada. Ei, macho, eu fiz. Tu vi uma voz do além, né? Pra tu ter noção, mano, eu fiz uma curva de olho fechado, mano. Que Maria, bicho. Ei, mas sem putaria, mano. Eu só lembro do começo da curva e quando eu abri o olho, eu tava no final da curva já, mano. Ei, mas é negócio de sono e estrada, mano. É um negócio que é perigoso, mano. Tá doido. Ué, mano, se eu não tivesse saído, eu podia já estar. Não tá nem contando aqui a história, mano. Acho que tu é doido, mas. Teve uma vez que eu quase batia também, mas esse negócio de sono, o cara fica andando todo de lado, né? Teve outra vez, mano, que não tem o meio fio, não tem a linha do meio da pista que divide os sentidos da pista, tá ligado? É. Aí eu fechei o olho, quando eu abri, mano, o carro já tava com o pneu do lado esquerdo pro lado... da contramão, entendeu? Aí se ele tivesse vindo uma carreta, um caminhão grande, ele tinha me errado nos peitos, mano. Já era. É, porque um carrinho pequeno podia desviar de mim, um carrinho pequeno podia desviar, mas se fosse um grande normalmente não tem espaço. Ele fica na faixa completa. Tá lá, eu botei já no canto. Não, botei no canto aqui, no lugar dela. Ixi, o Vitor Felipe aqui lembrou da história que foi putaria, mas... Naquele dia que a gente viu um motoqueiro que parecia o Kamen Rider. Esse dia eu foi muito putaria, mas... Ei, meu, contei essa história pro Moro um dia desse, ó. A gente faz morre de rir, ó. Acho que tu é doido, mas esse dia foi putaria demais. O cara, a gente tava dentro do carro, né? Eu acho que era o Manel que tava dirigindo, né? Ou era eu, sei lá, mano. Aí é... Era eu. Aí a gente tava assim, né? Aí o cara passou na moto voado, mano, todo encolhido. Todo encolhido, né? O cara, vixe, mano, Kamen Rider. Putaria, velho. Cara, todo... E aí é alguém demais, né, mano? O cara todo encolhidão, né? Tu tava comigo no dia que a gente derrubou o motoqueiro, mano? Vixe, no motoqueiro. Acho que não. É que ele passou voado, mano. Ele passou chutado na nossa frente. Não sei se eu tava sozinho ou se eu tava contigo. Ele passou tão rápido que eu deu tempo só eu frear. Aí quando eu freei, ele passou tipo assim, raspou o carro. A frente do carro raspou na parte da lateral da moto. Aí só fez desequilibrar ele e derrubou. Aí eu parei o carro, aí eu olhei pra trás. Aí a pessoa que caiu já tinha se levantado. Pega a moto de novo, já tinha ido embora, mano. Ah, mas eu lembro, mano, disso aí, mano. Lembra? Eu lembro, mano. Eu tava também, mas esse dia aí... Foi assim, mano. A gente tava vindo ali na... Voltando naquela avenida zona, né? Aí o cara passou, mano, voado, mano, na moto, mano. Ele deu só uma encostadinha, né, no carro, na frente do carro, assim. Aí o cara caiu lá na frente, mano. O cara caiu lá na frente, a gente parou, né, o carro. Botou na calçada pra tentar socorrer ele, o cara, né. Só que na hora que a gente desceu, mano... Era, mano, né, na hora que a gente desceu do carro pra socorrer ele... Que a gente tava no meio do caminho, aí ele se levantou na moto e fez... Sai, mano, sai, mano. Cara, eu acho que esse bicho braço, tá reafundindo, né, assim, na polícia. É, mas ele falou, ele fez só sai, sai, sai. Aí pegou a moto e saiu voado de novo ali. Eu macho esse bicho. O bicho é doido. O bicho tá de parada errada, né? Meu putaria. O bicho tá de parada errada, né? Teve um cara aqui que perguntou um negócio aqui do PS4, mano. Deixa eu ver aqui se eu acho de novo aqui a mensagem dele aqui. Cadê a mensagem do cara, né? Inclusive, quando a gente for... Isso aí é uma novidade que a gente tem que contar, né, Manel? A gente já tá voltando a fazer a grade dos podcasts do Asila, né? Aí toda semana a gente vai fazer duas lives pra... A gente vai gravar os casts agora em versão de live, né? A gente grava a live, aí baixa o MP3 do YouTubezão e é edita e lança em podcast, né? Em versão de podcast mesmo, editado, né, e tudo mais. É bom, mano, porque a gente tem a interação da galera, mano, as mensagens aqui da galera contando as histórias e que participando das histórias também, né? É massa, né, isso daí? É, eu acho que é o mais interessante, fica até mais divertido. Fica até massa, mano, porque o cara fica lendo as mensagens aqui, mano, das putarias do pessoal aqui, mano. Um cara falou aqui negócio de um bug do PS4 aqui, tô tentando ver aqui a mensagem dele aqui. Cadê? Ai, aqui, PS tá aqui. O Leandro 2 litros. Joel, já tá conseguindo entrar no YouTube pelo PS4? Foi vítima do bug. Ixi, mano, eu vou até ver isso daí, mano. Negócio desse bug. Mas eu acho que eu não coisei, não. Eu tava jogando só o Switch, mano, nesses dias aí. O Adonias falou aqui, ó. Rapaz, agora o melhor podcast da galáxia tem live. O Asila jamais pode morrer. O podcast que me fez amar podcast e hoje trabalhar com a edição de podcast. Olha aí, mano. O cara... Vixe! Incentivando, mano, do mercado de trabalho, né, mano? O cara é um revolucionário, né, mano? Oi! Se o cara não pode dizer nada, ninguém pode dizer que nós não contribuímos com a humanidade. O Eagle Dreamer aqui falou assim, mano, socorrer igual a terminar de matar. O negócio de socorrer o cara da moto. Na moto, né? Não, mas ele é um cara ninja, mano. O cara se levantou, foi rápido. Macho, foi um negócio impressionante, mano. Porque o cara caiu, mano, e foi uma queda meio violenta, não foi, né? Cara... Não, mas, pois é, eu acho que não foi violento por isso, porque ele se levantou rápido demais. Macho, o cara caiu da moto, mano, e ele saiu, tipo, deslizando no chão, assim, mano. Parece que ele tinha umas rodinhas, assim, nas costas, mano, que ele saiu deslizando, assim, mano. Aí de repente o cara se levanta e saiu doidão de novo. Vixe, meu irmão, vixe, aqui é o Rambo mesmo, cara. O Elvis Power. Agora resta saber se ele caiu. É. Se ele caiu lá na frente de novo, né? E saiu com essa força toda, né? É, porque não é toda queda que o cara sai ileso, não. É doido. O Elvis Power aqui tá perguntando, cadê as histórias dos extraterrestres? Isso daí vai ficar pra Elvis. Essa história de extraterrestre vai ficar pro próximo cast, né? Que vai ser sexta. Mas o Elvis já é ouvinte do Asilo, né? É ouvinte. Então ele já sabe da comédia, né? A gente começa com um assunto e termina com outro. Sendo que na verdade já isso aqui nem começou, né? O assunto da SpaceX aí. O cara aqui perguntando se tu recebeu auxílio Bolsonaro, mano. Falar nisso e o governo, mano. É o governo. Rapaz, como eu perdi o emprego. Aí o cara se fudeu, é, tá recebendo seguro. Como eu perdi o emprego e eu sou MEI, daquele microempreendedor individual, aí eu tenho direito, entendeu? Foi daí eu recebi card disso aí também. Era todo pilantras. E também é MEI? Sou, mano. Acabei isso. Mano. É isso. Bem, se eu não me disse antes, mano. A diferença de uma, né? Caramba. Pois é, aí eu fui pelo MEI, entendeu? Senão o cara não ia receber. Mas tu recebeu a primeira parcela? Não, eu já recebi, foi duas. Vixi, você recebeu a segunda já, mano? Abre isso aí. Me empresta 100. É, mas tá devido. Segundo filho. Não, mas a segunda eu recebi, mas tá lá na conta online, entendeu? Eu não posso sacar, não. Posso sacar a partir de amanhã, parece, né? Sim, eu vou receber dia 5, parece, mano. Cara, essa benzão aí, o auxílio Bolsonaro, né? É o dinheiro do Bolsonaro. Dinheiro do Bolsonaro, que a galera diz, né? Dinheiro, né? Nem desse baitola, rei aí. Ei, Manoel, o Icaro Maicon tá perguntando aqui, ei, Manoel, como é que faz pra pedir um pedaço de pizza mesmo? Faz aí, Manoel, o jeito aí. Então faz um. Tu liga os dois polegares. Os dois polegares. Tá aí. Os dois polegares. Aí deixa eles retos. Deixa eles retos assim. Retos. Deixa os indicadores retos também. Fazendo um L. Aí completa. Aí quando tu juntar, aí vai fazer um U. Aí depois tu. Junta as duas pontas dos indicadores. Estou fazendo aqui o tutorial ao vivo aqui. Tutorial de como pedir a pizza. Como é que é o resto aí? Junta os indicadores. Aí junta a ponta dos indicadores também, ó. Aí, ó. Juntou as pontas. Tá aí. A pizzazinha, aí cadê? Pergunta, né? Cadê? Cadê a pizza? Cadê a pizza? A mulher aqui disse que eu tô enxerido, ó. Mas é a pizza, meu. O jeito de pedir a pizza, mano. Desse dia foi putaria, viu? Ela nem sabe da comédia. O cara aqui tá dizendo que o Asila é o Simpson dos podcasts. Começa de um jeito, termina de outro, todo loucura. É isso aí mesmo, né, mano? Nossa inspiração é o Simpsonzão mesmo, né? Eu gostei dessa comparação aí com o Simpsons, foi massa. O engraçado é que o Simpson, macho, é um desenho que eu acho, eu dou maior valor, mas eu nunca assisti os Simpsons como, tipo, Naruto, assim, que o cara assiste vários capítulos, assim, como seriado, entendeu? É, nem tem ligação, mano, uma corra com a outra, mano. O cara pode assistir na doida mesmo, o Simpson. Inclusive, é o jeito certo de se assistir, né, o Simpson. Tudo na loucura. É que é mesmo, viu? Os caras aqui endoidaram, mano, né? Com um tutorial de como pedir pizza aqui. Ei, mano, o Nicolas Fernando tá perguntando aqui. A mulher dele tá até agora querendo saber cadê a segunda parcela do dinheiro. Que ele disse que recebeu e ela não viu. Ela descobriu agora, né? Descobriu agora, né? Como é que é, menino? Tu já recebeu? Sem querer, eu falei, ó. Não, pior foi. Sem querer, cara. O pior foi a minha tia, mano. A minha tia chegou assim, né? A minha mãe tá recebendo também, né, o auxílio, porque por causa das coisas aqui, né, e tal. E aí a minha tia... E aí minha tia tava falando assim, ó. Não, porque tu não pode receber, não. Tu tem que me dar. Aí dentro, me dá. Epa, porra, mano. Aí dentro, aí minha mãe tava dizendo assim, ei, não avisa não a ela que eu tô recebendo não, porque senão ela vai querer dinheiro. Puxa, todo que bom, né? É, mas sabe quem é que tinha direito de receber e não tá recebendo, mano? É o PC, mano. O pobre rei do PC ali foi recusado, mano. O pedido dele. E é porque ele tá desempregado, mano. Pobre rei do PC, mano. Caralho. Faz tempo que ele tá desempregado, né? É, mas faz mais de 6 meses, mano. Acho que faz um ano, mano. Já. É, viu? Ixi, mano. Não sabia, não, ó. Eu não vi ele viver no grupo, não. A negada tá até falando pra ele, mano, pra ele tentar se cadastrar de novo pra ver se ele consegue receber, mano. Porque o bicho ali tá desempregado, mano. Caramba. É, tá no mesmo barco. Tanto que ele já tá muito mais tempo, né? É, mano. É osso, né? A negada aqui tá pedindo pra soltar o áudio da barata e eu não tenho preparado aqui, ó. Mas na próxima a gente vai preparar aí. Eu não tenho preparado. O PC, o cara tá perguntando, PC, o Pedro da Dragon Blade, PC já recebeu o auxílio desemprego dele? Já foi há muito tempo, Laura. Já foi se embora. Só que, já foi. Só que o PC ali, mancha, ele foi enganado, mano. O PC foi enganado. Eu até abri a campanha, mano. A campanha lá no grupo, mano, pra gente fazer uma vaquinha e comprar a CPU dele, mano, pra ele voltar a jogar e gravar com a gente. Pois é, mano, eu tô até com algumas peças aqui, só falta o gabinete, né? Aí vou ver se consigo. Sendo que aí eu fui e perdi o emprego, mano. Aí pode nem ajudar, mano. O cara se... O cara se fudeu, é. Pensei ia pedir um emprestado, aí o cara diz, pensei, aí ia te pedir, mano. E aí era te pedir, né? Ah, difícil, mano. Mas vê aí se tu monta aí, mano. Vou tentar montar um computador pro PCzão aí. Guilherme Rosendo tá aqui perguntando, será que o senhor Pinóquio já pegou alguns CPFs pra receber diversos auxílios? Com certeza, né, mano? Inclusive, ele deve ter montado alguma empresa, né? Pra fazer isso aí, né? Ele montou, foi logo uma empresa pra receber vários, né? O Bueno aqui tá falando aqui, gabinete pra quê, mano? Monta um computador numa gaveta e manda pro PC. É mesmo, né? Gaveta. É igual aquela galera que faz o como é o nome? A galera que trabalha com teste. Mod, né? Não, com teste. É teste de computador, aí deixa só a placa assim em cima da mesa. Que é só um acrílicozinho, né? Não tem tampa nem nada. Né? É, só pra ficar em cima, aí botar as peças em cima e fica trocando de pé. Nicolas Fernando aqui tá dizendo aqui, fazer igual como eu fiz quando montei um PC velho aqui de 2006. É fraco, mas é melhor do que nada. Aí, é verdade, né, mano? Melhor do que nada. É. É, mano, o famoso melhor do que nada salva muito, ó, mano. É mesmo. Inclusive, alguém aqui perguntou o que é que eu tava jogando no Switch. Eu tô jogando o Zeldazão aqui, o Breath of the Wild. Eu tô tentando pegar as 120 shrines aqui. Falta só 6, hein? Só 6 aqui pra pegar as 120. Isso aí é uma moeda, é o que é? Não, é os templozinhos lá do jogo. Tu tem que entrar nos templos e resolver os quebra-cabeça lá. Aí são 120, mano, espalhado pelo mapa inteiro. Ximaria. O pior não é isso aí, não, acho que o Zelda é um jogo, o último agora, né, do Switch. Ele é um jogo muito grande, mano. Tu olha um negócio aqui, mano. Aí tu vê, não, o templozinho tá bem aqui. Aí tu marca lá no mapa, né? Aí tu vai andando. 10, 20, 30 minutos e não chega, mano. O negócio é baixo, que diabo é isso, mano? Não chega não, mano. Puta que pariu, mano. É, eu queria jogar, mano. É que eu tenho que comprar um suíte, né? Suitão, mano. O suitão é massa. O suíte aí tá fora de cogitação no presente momento. Acho que o suíte agora não tem condição, não, mano. A galera tá vendendo de 4 mil reais, mano. Tem como. Ah, cada coronazão aí, mas tu é doido, né, mano? Galera, a quarentena zona aí, o lockdown, né? Galera vendendo aí de 4 mil pau, mano. Tu é doido, né, mano? Não tem condição, não, mano. E tu comprou o teu por quanto? Comprei de 1.700 no ano passado. Aí. Mano, tá uma diferença enorme. Tem condição não, Manel, tem condição não. Ei, o cara, vixe, o Thiago Ribeiro perguntou aqui, Manel. Ei, Manel, e o dólar aí quase 6? E aí? Pois é, né, deputado, inclusive esse assunto reflete a isso, né? O suíte aí tá caro justamente por isso. O dólar tá, nesse momento, R$5,20. Vamos ver quanto é que tá amanhã. Né? É, mas... Pois é, ele caiu bastante aí. Ele caiu, inclusive, porque aquela putaria lá do Sérgio Moro lá, que ia, ia falar do áudio lá. Vixe, aquele negócio do áudio. Aí quando o áudio saiu da reunião lá, que não deu em porra nenhuma. Merda, né? Aí já deu em bosta de novo. Aí pronto, aí a negada, então não deu em nada. Aí, nada, essa bosta. Aí ele só o dolarzão caindo, crescendo feito rabo de cavalo. Sabe? O cara aqui tá me perguntando aqui, o Nicolas Fernando, tu deveria ter feito live do Final Fantasy VII Remake. Queria ter visto jogando e ficando doido. Já tava doido na demo e o que achou do jogo no fim das contas? Acho Final Fantasy VII Remake, mas tem como não, né? Cara, falando o cara assim, né? Cara se emocionando. Acho que tem condição não, mas aquele jogo ali foi muito massa, né? Final Fantasy VII ali foi foda demais. Já finalizou? Já, muito tempo. O primeiro dia, né? Primeiro dia o cara já tava no final, até doido. São quantas horas de jogo no Final Fantasy VII? Acho que foi, pra mim, foi 39 horas. 40 horas no final ali. Sim. O jogo foi massa. O Bueno tá perguntando aqui, mano. E o governo, mano? O governo aí tá muito louco, né, mano? Como eu acabei de falar, o bicho ali tá estilo rabo de cavalo, que é crescendo pra baixo. Inclusive, mano, tá rolando essas manifestações aí, né, não sei o que do... Tem umas paradas boas do governo, tem outras paradas ruins. Nunca vai ser 100%, mano. É. Nunca. Isso aí é... Tá rolando essas manifestações aí, negócio do antifascismo, né, mano? Antirracismo, não sei o que e tudo mais. Acho impressionante demais, mano, que 2020, né, mano? O cara tá tendo que dizer que o cara é contra o fascismo e o racismo. Como é que pode, mano, um negócio desse? O cara ainda tá tendo que dizer isso, mano. É óbvio, acho que o cara é contra, mano, o racismo e o fascismo. É, contra o racismo é óbvio, mas... Contra o fascismo não, foi, né? Eu o fascismo andei... é que é massa. Não, peraí. Não, o fascismo é putaria também. Sendo que o primeiro movimento antifascista foi da galera do comunismo, entendeu? Eu andei dando umas lidas aí. A galera do comunismo é antidemocrata, né? Eles não gostam da democracia. Então, eu acho que tem muita gente enganada, tá entendendo? Tem muita gente botando antifascista sem saber realmente o significado não da palavra, mas sim do simbolismo que traz, tá entendendo? O que significa fascismo? O cara pergunta e o negado não sabe. Pois é, tem muita gente que não sabe, mas não só a palavra, mas sim o movimento em si. Ele é um movimento do comunismo, entendeu? E eu tenho certeza que tem muita gente que não apoia o comunismo pelo fato de não ser democracia, entendeu? Eles querem que o poder seja só do... É como o Lula tava dizendo, mano. O Lula disse... Lulão é Lula. É, o Lulão, Lulão. Lulão deu graças a Deus, apareceu o coronavírus. Ainda bem, né? Ainda bem, ele disse. Pois é, ainda bem. Meu amor, tu que trabalha com isso todo dia. Ainda... Voltamos. Pra todo mundo disso. Peraí, mano. Fala de novo aí que... Pra muita gente. Fala de novo aí que caiu a internet aqui. Cortou tudo aí. Foi, caiu. Vai. Sim, ele disse... É, o Lulão disse que Ele disse, ainda bem que apareceu um monstro chamado Covid, sei lá, ou Corona, sei lá o que foi que ele falou. Ele disse, ainda bem que apareceu isso, por quê? Porque muitas pessoas estão percebendo que só o Estado para salvar a população. Então, o Lula, os comunistas, esse pessoal todo do PT e tal, que apoia o comunismo, eles querem que o poder seja apenas do comunismo. Ou apenas do Estado, entendeu? Eles não querem democracia. Aí ele acha que está um monte de gente morrendo. Pois é. Por quê? Porque por via do Bolsonaro, que teve que tomar medidas, né? Ele acha que o Estado é que teve as medidas para conseguir diminuir a tragédia. Ele acha que isso foi bom. É, falar isso é como morrer alguém, né? Enfim, é outro. A esposa não tem que morrer há um tempo. Tem um filho. A esposa. Não. Mas, ó. Com referência à comida dele, amor. É, não, lógico. Não perdeu ninguém. Não, ele é ridículo. Acho que é essa fala aí foi muito ridícula, mas não tem como não. Agora sim, né? Pois é. Esse pessoal aí. Aí é como eu tô falando, tem muita gente que tá botando a bandeirazinha lá do antifascista. Pô, lógico, uma pessoa que é fascista não é bom e tal, bababá, só quer ser o bichão, não sei o quê, bebê. Mas não é isso que. Não é só isso que significa, entendeu? O problema é esse. Pois é, mano, tem muita gente. A pessoa aí, vai indo, a pessoa. Tem muita gente colocando aí essa bandeirinha, né, e tudo mais. E é claro, mano, a gente fala que a gente é antifascista, antirracista. Antirracista não faz nem sentido, mano. A gente, mano. Antirracista. É, a gente ser racista. É pra ser. Porque, macho, meu pai, ele é negro. Minha mulher é negra. A família da minha mulher todinha é negra. A família do meu pai quase todinha é negra também. Como é que o cara vai dizer que o cara é racista, mano? Foda, mano, isso aí. É, tu também tem, né, família, que... familiares negros também, né? Meu pai era. Acha aí? Meu pai era bem moreno também. Tem como não, mano. Aí, mancha assim, mano. A galera tá botando a bandeirinha, né, aí, antifascista. E tem essa galera que realmente tá aderindo ao movimento, né? Só que tem uma galera pacífica aí, né? Só que tem outros caras aí, mano, que desse movimento, que os caras são violentos, mano, tão lá só pra quebrar tudo, né, quebrar prédio e tudo mais, né, e essa galera aí, a gente não concorda com isso aí, não, a gente não... Tem até uma menina aqui, tá falando aqui, a Ellen Cristina do Nascimento, chegou aqui dizendo que Bolsonaro é fascista, Bolsonaro é racista e tal... É, né? Tá dizendo aqui que tu não tem que falar mal do Lula, não. Não, você não tá falando mal do Lula, não, mano. Tu tá dizendo... Só tá repetindo o que ele falou, né, mano? Aquele negócio de ainda bem... Falando mal do que ele falou. É, esse negócio aí do ainda bem aí foi foda, mano. Até doido, mano. Então, vai bem me dizer que a Ellen concorda com o que ele falou, né? Com ainda bem... Pergunta aí. Ellen, você concorda? Ellen, você concorda com ainda bem do Lula? Que a gente não concorda, não. Aqui. E eu repito isso sem medo, mano. É, mano. Pode ser qualquer uma. Pronto, mano. É o mesmo caso do e daí, né? Do Bolsonaro. E daí? E daí? A mesma fala, mano, do Bolsonaro. Pô, inclusive eu vi um chargezinho, quando o Bolsonaro falou e daí, aí botaram o bonequinho dele em cima de um monte de cadáver, né? Um monte de ossinho, aí botou ele lá em cima com o e daí. Aí quando o Lula botou o ainda bem, aí botaram outra montanhazinha de corpo, aí com o Lula lá em cima também, entendeu? Aí botaram a frase, tipo assim, são todos iguais, ou são farinha do mesmo saco, entendeu? Tipo, botou esse... nesse sentido, né? Que os políticos são tudo a mesma bosta, né? São todos uns escrotos, né? Pois é. O Gustavo Gaspar aqui tá falando aqui, mano, pra gente mudar o disco, que já já chega a patrulha aí. A patrulha... A patrulhas. Ah, Ellen Cristina do Nascimento Couto tá dizendo que aqui é o Tarta. Ah, o Tarta ali defende o Lula mesmo. O bicho ali é PTzão ali, velho. Aí... Tá bem, Tarta. Tu tá com o nome de Ellen? Já bem, mano. É isso aí, mano. O bicho se disfarçando, mano. Já bem. Então é isso, mano. Já bem isso, Tarta. O cara ali... O cara ali se disfarçando pra dar uma opinião. O cara usou peruca na internet, mas já fez, mano. Putaria, o cara usando a peruca da internet, mano. O Bueno tá dizendo aqui, mano, ó. A live já caiu, já tá desmonetizada. Bota um joguinho aí, senão a patrulha fica doida. A gente não tá monetizando mesmo, eu tô mesmo. Não tá ganhando dinheiro com essa merda mesmo. Pode desmonetizar, tô desmonetizado mesmo. Nem a monetização eu consegui ainda, mano. Os 4 mil horas de transmissão que o cara precisa, mano, pra ganhar dinheiro nessa porra aqui. Ah, é? Então se foda mesmo esse negócio de desmonetizar aí, mano. Então não desmonetizou, ainda nem monetizou. Nem monetizou ainda, mano. Pra poder desmonetizar, né? Exatamente. Putaria. Vixe, eu... Ei, macho, inclusive eu gostaria de pedir aos telespectadores... Vixe, porque lá na minha página do Face, eu preciso de 1000 inscritos, mano. Olha aí. Ei, então inscrito não, é 1000 seguidores, né? Então vai lá na página aí do Manel aí. Primeiro link aí na descrição aí, o Facebook do Manel, Facebook Game. Entra lá, pro Manel. Vamos dar essa forcinha aí, pra chegar aos 1000, aos 1 milhão... Ei, macho, um dia ou outro eu tô pensando, eu fico refletindo como seria as lives se eu tivesse começado a fazer as lives na época do Asila, viu, mano? 2010, vai fazer 10 anos, mano. Esse... Pois é, tinha 10 anos de live, mas acho que eu era um dos primeiros, mano. Dos primeiros youtubers, né? É, pois é, esse é um dos primeiros também. Alguém falou um negócio aqui interessante, deixa eu ver aqui. Campanha do Manel 2022, contra a corrupção, Manel, aí. Eu acho que eu vou me candidatar, vereador, viu? E aí? A mulher dormiu, aí acordou, deu me livre, ó. Putaria, viu? Ô, vereador. Manel, vereador. Faz tua propaganda política aí, Manel, agora. Pra gente encerrar a live. Ei, por falar nisso, pra encerrar a live com classe, eu vou falar de um estrategista lá do Monte Castelo. É. O cara queria ser vereador. Aí ele botou a igreja. Tu sabe quem é? Quem é? Ele botou a igreja, mano, evangélica, do lado da casa do Franco ali. Se liga onde é a casa do Franco? Eu sei onde é. Na frente da Pagnenos? Sei. Aí ele botou ali a igreja, aí passou um bom tempo, né? Chamou a galera pra igreja e tal. Aí olha aí, mas ele vivia lá na Lan House fazendo xerox, essas coisas. Aí quando chegou a época da campanha, ele pedindo voto da igreja, ó, bicho. Estratégia do nome do cara, mano. Putaria, bicho, pedindo a Deus pra ser eleito. Putaria. O cara queria criar, o cara quer criando seguidores pelo nome, pela igreja, pra poder se candidatar, mano. Inclusive, é muito pilantra. Inclusive, mandem mensagens aí, porque a gente já vai se embora, né, mano? Encerrar a live aqui, né? Live toda louca, né? Essa live aí foi comédia, viu, mano? O cara falou aqui, eita, esse ano faz 10 anos de Asila, no dia 24 de dezembro. É isso mesmo, é isso aí mesmo. Dia 24 de dezembro, 10 anos da Asila, mano. Como é que pode, mano? Esse negócio desse. E a gente não tá nem monetizado ainda no YouTube, mano. Como é que pode, mano? Das duas, uma. Ou nós somos muito fuleirais, ou o YouTube tá errado. Eu acho que é o que o YouTube tá errado mesmo. Ô, Manel, manda um salve para o Japa. Vixe, o Japa tá aí, é? O Japa tá aqui. E aí, Japa? Meu Chapa, você aparece nas lives. Seja bem-vindo aí à live vazia. Muito bem-vindo, muito obrigado. O Japazão apareceu na live lá do Facebook lá, apareceu lá, compareceu, mandou umas estrelinhas, uma irada lá. Oi. Inclusive, foi a primeira estrelinha que eu recebi na vida, foi do Japa. É. O Pedro Dragon Blade é aqui, na live que vem, eu quero o áudio da Barata no ponto, estará no ponto aí, na próxima live. Vou falar nisso, mano. Eu jogando Ragnarok, aí apareceu umas baratas lá, mano, armado, tá na vida. É mesmo, né? O cara matando várias baratas, né, no Ragnarok. O Igor Dreamer dizendo aqui 10 anos de Azila e o Azila ainda é um moleque. 10 anos já é pra nós estar rica, Joel. O Bueno falou aqui, YouTube fascista. O bicho tá aproveitando que a gente não tá monetizado, né? E tá descendo o pau aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui, a live oficial dos ETs da Vida Fora da Terra vai rolar essa semana, vai rolar na sexta-feira. O Sledgehammer perguntou aqui, isso se o Neto aparecer, né? É, mas é isso que a gente... Nós estávamos pretendendo, né? Fazer a live do Spacezão aí com a equipe completa, né? Exatamente. Mas daqui pra sexta-feira, eu acho que a internet do Manel vai voltar ao normal, né, Manel? Eu acho, né? Não, a internet vai ficar mesmo, provavelmente. O que vai voltar é a energia. Eu tenho um contrato de um ano sofrendo nessa internet, mano. Bruno Lula Lopes. Manel, mande um salve e um abraço para Diadema, São Paulo. Diadema, São Paulo, abraço para vocês do Telo. Chama o senhor Pinóquio na próxima. A galera quer o senhor Pinóquio. Pinóquio. É só pagar o boleto, Manel, que volta a energia. Oi. O engraçado é que a galera, nós, normalmente as pessoas pensam que o cara não pagou logo, né? É engraçado aí, né? Esse negócio de cortar energia, cortar água, sempre é referente ao pagamento. Mas o pior, mano, é que eu não tenho nem um mês aqui dentro dessa casa ainda. Não tenho nem o que pagar. O Ícaro Maicon falou aqui, o áudio da barata vai ter que ser repetido 15 vezes na próxima live. Vamos já deixar engatilhado o áudiozão da barata zona. Mas é isso aí, né? Vamos embora, Manel, né? Simbora. Que já tá passando o tempo, né, Manel? O castzão ficou louco. É isso aí, galera. O cast do teste. Boa noite para você. Mas na sexta-feira agora. Na sexta-feira agora a gente vai fazer esse cast aqui do SpaceX, né? Da Lua, Marte e a vida fora da Terra. Deus tambal, né? Exatamente. E se Deus quiser, o Neto vai aparecer. Aí tem que contar com Deus, viu? É só um milagre. Ei, e eu gostaria de dar o aviso à galera para lavar as mãos, tomar cuidado com o coronavírus, que o negócio é doideira. O negócio é doideira, né? Mas... A mulher que trabalha na UPA ali, perto da galera, que alguns estão doentes, andou morrendo alguns por lá, e é doideira, assustador. É doido, lavar a mão, passar o quingel, né, e tal. Se cuida, galera. Exatamente, então vamos embora, mano. Simbora. Falou. Valeu, galera. Falou. Pegar dois ônibus ainda. Dois por dois, condução. Hasta la vista, baby.